Não, é ser conduzido por Deus, é ser cheio de Deus. Diga, eu não quero apenas ser um homem bom, eu quero ser um homem cheio de Deus. Essa é a diferença entre religião e cristianismo. Religião quer fazer de você um homem bom, o cristianismo quer fazer de você um homem cheio de Deus. Consegue perceber a diferença? O homem que é bom, ele tem muito mérito. Mas o homem que é cheio de Deus, Deus é tudo nele. É Deus que é a bondade dele. Eu sei que a sua grande preocupação é ser cheio de virtudes. É ser cheio de habilidades e dons e de coisas. Mas você está enganado. O alvo de Deus não é fazer de você essa pessoa extraordinária. O trabalho de Deus todo é te encher dele. E na medida que você é cheio dele, você se parece com ele. E tudo mais acontece. Mas ele vai ser tudo em todos, diz a Bíblia. 1 Coríntios capítulo 1, verso 30 diz que Cristo é a nossa justiça, a nossa santificação, a nossa redenção, a nossa sabedoria. Cristo é o caminho. Porque Cristo é tudo em todos. Quando Jesus disse que ele é o caminho, ele não é só o caminho para o céu. Ele é o caminho para tudo que você precisa. A religião evangélica tradicional é cheia de fórmulas, não é verdade? 10 passos para ter um casamento feliz. 15 passos para prosperar no seu negócio. 18 passos para vencer a inveja. Você consegue lembrar tanto passo assim? Ninguém lembra. É bonito de ouvir, mas não é prático, não acontece na prática. Porque nós sempre queremos arrumar fórmulas. São coisas piedosas, boas, mas que não funcionam. Sabe o que funciona? É que o cristianismo não é uma fórmula, é uma pessoa. Cristianismo não é um conjunto de regras, é uma pessoa. Cristianismo não é um monte de ritual que nós praticamos, é uma pessoa. E cumprir o propósito de Deus como cristão é ser cheio dela. E quando você entende que Cristo é o caminho, as coisas ficam fáceis. Você quer ter um casamento bom? Pastor, como é que eu posso ter um casamento bom? Cristo é o caminho, irmão. Pastor, como é que eu posso prosperar no meu negócio? Cristo é o caminho, querido. Pastor, como é que eu posso levar minha igreja a crescer? Cristo é o caminho. Como é que eu levo minha célula a multiplicar? Cristo é o caminho. Pastor, eu quero aprender a amar o meu irmão, ele é tão difícil de ser amado. Cristo é o caminho. Alguém fala, pastor, você está sendo simplista. Você está querendo dizer que é só isso agora? Não, na verdade é simples, mas não é simplista. É muito complexo. Ter uma outra pessoa vivendo dentro da gente não é algo tão simples como você imagina. É muito complexo. Mas Jesus disse, eu sou o caminho. Caminho para o céu, para a vitória sobre o pecado, para a vida abundante. Eu sou o caminho para qualquer coisa. Anda por ele e você vai chegar onde você precisa de chegar. Quantos estão compreendendo isso? Agora, só podemos andar pelo caminho que é Cristo quando nós nos enchemos do Espírito. Quando nós andamos no Espírito. Porque é no nosso espírito humano que Cristo habita. É o nosso espírito humano que tem essa antena capaz de sintonizar a voz de Deus. E você pode aumentar o volume e ouvir. É Deus falando comigo. Porque a antena, que é o seu espírito humano, ela está funcionando. Ela está sintonizada. Aí você pode caminhar com o Senhor. Eu falei para os irmãos que o primeiro princípio de andar no Espírito é andar em fé. Digo, o primeiro princípio de andar no Espírito é andar em fé. Eu falei para você que andar em fé implica em 3 coisas. Na última reunião eu falei apenas a primeira. Que andar em fé tem a característica de que precisamos de renunciar o nosso esforço próprio, entrar no descanso de Deus. Essa é a maneira de nós andarmos pelo caminho. O caminho pode ser estreito. A Bíblia, de fato, diz que é um caminho estreito. Não é um caminho largo. Não é verdade? Todavia, não é um caminho de estresse. É um caminho de descanso. Porque no fim você vai descobrir que nesse caminho estreito, quem te carrega é ele, não é você. Que Deus há como o nosso Deus que trabalha por aqueles que esperam nele. Isaías 26 diz. Que Deus há como o nosso Deus que trabalha por aqueles que esperam nele. Aliás, qual religião que existe que Deus trabalha pelos seus servos? Não existe. Só o cristianismo. Deus trabalha por nós. Agora, tem algo mais louco também do que ser cooperador de Deus? Ajudante de Deus? Deus precisa de alguma coisa? Hã? Tem algo que ele não tem? Tem algo que ele não pode fazer por si só? Deus é autossuficiente. Mas ele falou, filho, você vai ser meu ajudante. É mais ou menos como as minhas filhas vão me ajudar. Elas eram pequenininhas há um tempo atrás, agora já viraram adolescentes. Mas com 5, 6 anos, elas queriam me ajudar a fazer tudo. E elas queriam ajudar eu a lavar o carro. Eu dizia, você vai ajudar. Arrumava um baldinho para elas, com a bucha, eu lavava de um lado e ela lavava do outro. Só que à medida que eu ia lavando e enxugando, elas iam continuando com a bucha. E alguém dizia, mas o que, que é isso? Olha aí essa menina que ela está fazendo. Não tem problema, ela é minha ajudante. Meu negócio não é lavar carro, meu negócio é educar minha filha. É como o japonês, que tinha uma horta. Todo dia levava o japonêsinho para a horta, filho dele. O japonêsinho pegava os molhos de alface e rasgava a alface. E o vizinho via aquilo, ficava indignado, o japonês não fazia nada. E um dia ele perguntou ao japonês, falou, mas escuta, por que que seu menino vem aqui todo dia, rasga a alface e você não faz nada? Ele falou, não, eu não estou criando alface, eu estou criando a minha criança. É questão de ótica. Não é a alface que é o alvo. Deus também não está preocupado com o que nós fazemos. O Senhor está nos treinando para sermos filhos maduros. E nesse treinamento, às vezes, a gente faz muita coisa. Agora, eu sei que você pensa que fazer essas coisas são coisas grandiosas. Não quero diminuir o seu trabalho, de jeito nenhum. Mas eles são apenas um treinamento para algo muito maior, querido. Igual a minha filha, desde pequena, apesar de eu ter empregado em casa desde quando elas eram pequenas, eu sempre dei atribuições para elas. Elas tinham que arrumar o quarto, lavar o próprio banheiro, e às vezes varrer o quintal, porque elas sempre gostaram de cachorro, e tinham que pegar também lá a titica do cachorro. E eu mandava elas varrer o quintal, varrerem o quintal, e elas pequenininhas, vassoura muito maior do que elas iam varrendo, mas sujava mais do que varria. E elas perguntavam, papai, está bom? Eu dizia, minha filha, está excelente. Está muito bom. Aí quando acabava, eu perguntava, já acabou, minha filha? Ela falava, acabei tudinho. Eu pensava comigo, na hora que ela se afastar, eu vou lá e dou um jeito nisso. Depois, quando ela não estava pensando mais, eu ia lá e varria de verdade. Alguém fala, mas o que é isso? Você criou o filho para trabalhar para você? Não. Sabe, eu nunca sentei com a minha esposa e falei para ela, vamos ter umas duas filhas para trabalhar para a gente? Está tão cara empregada? Nunca. Acredita que eu nunca fiz isso? E também não estou preocupado se elas estão fazendo de jeito extraordinário ou não. O meu alvo delas estarem varrendo é que eu estou treinando para que sejam mulheres de Deus quando se tornarem adultos. Você também hoje ainda está na infância, querido. A maturidade real vai ser na glória. E você não tem ideia do trabalho que vai ser porque Deus trabalha até agora. Nós vamos governar esse universo junto com Deus. Se você não dá conta de liderar uma célula, vai dar conta de quê? Se você não quer varrer o quintal, vai depois ser o quê? Ah, mas eu não faço tão bem feito. Mas começa lá varrendo do jeito que você dá conta. O pai não está preocupado tanto com a qualidade do que você faz. Ele está preocupado em que você seja treinado por ele. Amém, irmãos? Amém. Compreende o que eu estou dizendo? Isso tudo faz parte do processo de Deus. Mas eu quero continuar dizendo para você que andar no Espírito implica em outras duas coisas. Segunda coisa, andar no Espírito implica em não andar por vista. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, abre lá. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 7. Paulo fala claramente qual que é a nossa vida e como é que ela é vivida. Visto que andamos por fé e não por vista. Aqui Paulo está dizendo que andar por vista é o contrário de andar por fé. Se você quer andar por vista, você vai estar simplesmente andando como os homens naturais andam. Mas quando andamos por fé, nós temos que rejeitar aquilo que nós vemos. Eu tenho uma regra comigo. Todas as vezes que o que eu estou vendo bate com o que a palavra de Deus diz, eu continuo vendo. Mas quando o que eu estou vendo não está batendo com o que eu creio e a promessa de Deus me garante, então eu ignoro o que eu estou vendo e fico com o que Deus diz. É um estilo de vida louco. Entendeu o que eu estou dizendo? Enquanto eu estou vendo o Wendell respondendo a Deus, querendo servir a Deus, intenso em Deus, eu continuo vendo e acho muito bom ver, porque está batendo com o que Deus vai fazer na vida dele realmente. Mas se em algum momento eu vejo no Wendell alguma coisa que não é coerente com a promessa que Deus fez que vai fazer na vida dele, eu fico com a palavra de Deus e ignoro o que eu estou vendo. Eu digo, Senhor, não quero ver, não vou ver isso, eu quero ver aquilo que o Senhor tem no seu coração a respeito do Wendell. É um estilo de vida louco, mas sabe o que é bom? Me permite andar com qualquer um. Qualquer irmão eu posso andar com ele. Por quê? Porque eu vou andar não por vista, mas eu vou andar pelo que eu creio, do que Deus falou, do que a palavra de Deus diz. Amém, meus irmãos? Tão preciosa essa questão da fé. E às vezes precisamos de ter essa fé convicta. Eu estava vendo uma reportagem há um tempo atrás, e eles estavam entrevistando um radialista evangélico, era um canal evangélico. Eles estavam entrevistando um radialista, aí o irmão que estava entrevistando fez uma pergunta e falou para ele: escuta, qual foi a lição mais importante que você aprendeu trabalhando no rádio? Ele deu uma resposta que eu nunca esqueci. Ele falou que o mais importante que eu aprendi no rádio é a orar. E o cara falou: mas o que, que tem a ver rádio com oração? Ele falou: tem tudo. A primeira vez que eu entrei no estúdio do rádio, me falaram: pode começar a falar, na hora que a luzinha acender, você começa. E ele começou a falar, ele dizendo, aí vem na minha mente o pensamento: será que tem alguém me ouvindo? Será que eu estou falando para o vento, para o tempo, para nada? E, mas ele tinha que falar, e ele continuou falando. E aí, quando acabou o programa, começa a vir as correspondências, as cartas, de gente que estava ouvindo. Aí, daqui a pouco, colocaram um telefone, o pessoal ligar para lá, para poder dizer que estava ouvindo. E ele começou, ali ele falando, naquela hora Deus falou com ele, falou também, assim também é oração. Orar é quando você entra também nesse estúdio celestial, que é o seu quarto, e você começa a falar. Mas você parece estar falando para o vento, e o diabo fala, não tem ninguém ouvindo. Mas daqui a pouco começa a vir um feedback do céu, retorno. Achei precioso isso, porque é verdade. Um dia eu fui para o rádio, eu senti a mesma coisa. Falei, será que tem alguém ouvindo a gente aqui? Estamos aqui falando essa coisa toda, mas será que tem alguém participando disso? Essa é a dúvida que o diabo colocar no coração de cada crente. Será que alguém no céu está me ouvindo? Mas preste atenção, continue o seu programa no seu estúdio, que logo, logo vai vir o feedback de Deus. O Senhor está ouvindo. Não precisa andar por vista. É uma situação em que a vista atrapalha muito, em toda situação. Mas há uma situação em particular que é visível isso. É quando as mentiras do diabo não são apenas faladas, mas quando as mentiras dele podem também ser vista. É terrível quando o diabo vem com ilusionismo na sua vida. O que é o ilusionismo? É aquele mágico que você sabe que ele está mentindo, mas você está vendo o negócio na sua frente. Você não sabe qual que é o truque, mas você está vendo, está vendo. Aí ele põe a pessoa lá levitando, aí ele pega uma argola, passa de um lado, passa do outro. Onde é que está segurando aquela pessoa? Você sabe que tem um truque, mas você não sabe aonde. O diabo é um ilusionista, ele faz um truque. Você sabe que é mentira, mas você não consegue, às vezes, perceber onde é que está o fio da meada. Aí, nessa hora, você tem que ficar com a fé. E tem que dizer, eu rejeito o que eu estou vendo. Quando você não consegue identificar o truque do diabo, rejeita o que você está vendo. Mas é um truque maligno. E sabe o que é pior ainda? É quando a mentira do diabo dói até em você mesmo. Você sente a mentira dele na sua carne. Você cheira a mentira dele. Começa a falar que é mentira uma coisa que você pega. Isso é um cristianismo totalmente absurdo. É absurdo você ficar com Deus até quando você está vendo e sentindo o contrário. Mas o Senhor diz, quando o Senhor cria a situação e permite, é porque Ele quer ser honrado por você numa medida muito maior. E lembra, honrar a Deus vai implicar em ser taxado por louco pelos demais. Taxado de louco, perdão, pelos demais. Ser visto como um louco pelos demais. É loucura você duvidar do que você está vendo. Mas a Bíblia fala, você não pode dar crédito a todo espírito que aparece. A Bíblia fala, crê em Deus e duvide do resto. Duvide do que o diabo diz. Duvide do que os cientistas dizem. Duvide. Direito seu duvidar. Alguém fala, mas você é louco, você duvida. Não, eu creio em Deus. O resto eu fico com o pé atrás, sei lá. Eu falo para os irmãos, quando eu era criança, diziam, tem que comer carne, queijo, como é que é? Carne, leite e ovos. Lembra disso? Você é dessa época? E eu comi muito. Agora que eu comi, eles falam, não pode comer ovo, não pode comer carne. Leite, que loucura é! Agora não posso mais nada. Porque mudou tudo. Se eu tivesse duvidado na época certa, não teria o problema que eu tenho hoje. Mas agora você vai duvidar hoje. Ela é mentira isso, tem que comer carne, leite e ovos. Tudo mentira. Alguém fala, eu não estou querendo dizer para você, é só um exagero, para você ser uma pessoa insensata e tola e duvidar daquilo que o bom senso diz que é verdade. Estou falando daquilo que contraria o que Deus diz. Entende o que eu estou dizendo? Então você vai ter que aprender a confiar que Deus vai cumprir na vida dos irmãos da sua igreja, que Deus vai fazer na vida do seu marido. Você tem que ter um olhar profético, olhar com os olhos de Deus. o que Paulo tinha. Você consegue ver com os olhos de Deus? Isso é ser cego para as circunstâncias. É ver com os olhos de Deus. A Bíblia fala, abre lá em 1 Coríntios, capítulo 1. A Bíblia fala que Paulo, os irmãos já ouviram falar na igreja dos Coríntios. Paulo cuidava dos irmãos dessa igreja. 1 Coríntios, capítulo 1. Fica aberto aí. Vou contar para você um pouquinho de como é que era essa igreja. Essa igreja, os irmãos lá eram divididos. Tinha um grupinho que dizia que era de Paulo, um grupinho que dizia que era de Pedro, e tinha um grupinho mais espiritual que dizia que era só de Cristo. Essa igreja era uma igreja que tinha tanta imoralidade que tinha um sujeito lá que fazia sexo com a madrasta e compartilhava a mulher junto com o pai. Era uma igreja tão problemática que os irmãos processavam uns aos outros nos tribunais seculares. Uma igreja tão complicada que eles tinham o costume de comer galinha preta de despacho, dia de domingo. Pegava na cesta a galinha preta consagrada e vamos comer ela. Tão problemática era essa igreja que eles ensinavam que a ressurreição tinha acontecido já. Não ia ter mais ressurreição. Chegavam até a se batizar pelos que já tinham morrido. Oh, tem um tio que já morreu, eu quero batizar no lugar dele para garantir que ele pode ter uma chance ainda. Teologia louca. E para completar, diz a Bíblia, no dia da ceia, eles adoravam encher a cara e ficava tudo bêbado no espírito, no culto. Imagina, todo mundo embora do culto, um segurando o outro. Foi boa reunião hoje, né? Oh, fogo! Imagina que igreja preciosa é essa? Vocês seriam membro de uma igreja dessa? E ser pastor dessa igreja, como é que você sentiria? Sabe que eu fico confortável? A minha igreja não tem nada disso. E se Paulo, que era Paulo, cuidava dessa igreja, eu fico à vontade com a minha, aleluia. E eu sempre falo que você mede o pastor pela ovelha, pelo rebanho que ele tem, tadinho de Paulo. Que luta que ele não tinha. Mas olha a postura de Paulo. Você acha que Paulo se prendia a essas evidências todas? Olha como é que Paulo fala dele. Verso 1. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo e irmão Sóstenes. Para quem? A igreja de Deus que está em Corinto. Aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santo. Depois ele diz mais, sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito. Eu até hoje não consigo dar graça para essa igreja. Eu ainda falo, Deus tem misericórdia, como é que pode ter uma igreja assim? Mas Paulo fala, obrigado por esse povo, Jesus. E Paulo não era hipócrita, ele fala, sempre dou graças a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada. Verso 5, porque em tudo fostes enriquecido nele, em toda palavra, em todo conhecimento, e o testemunho de Cristo tem sido confirmado entre vós, de maneira que não vos falta nenhum dom. Olha que coisa, ouvindo o que Paulo fala, você nem pensa que é a mesma igreja, não é? Você fala, não, isso aqui não é o mesmo povo, não. Estou falando de gente diferente. Por quê? Paulo não andava por vista, andava por fé. Isso aqui é povo de Deus, já foram santificados, foram enriquecidos, já foram transformados, Deus vai completar a obra na vida deles. Mas Paulo, eles são divididos. Sim, mas eles estão em Cristo eles já são um. Mas Paulo, olha lá, estão embriagando. Mas eles foram santificados, chamados para ser santo. Alguém fala, mas Paulo, faz alguma coisa. Não é que Paulo ignorava, ele tratava com o que estava errado, mas ele tratava com os irmãos da maneira certa, com o olhar de Deus, como Deus vê, isso é andar por fé. Quantos entendem o que eu estou dizendo? É o mesmo da enfermidade. A maneira de você ser curado também é ignorando os sintomas. Não é dizer que eles não existem, não é negar o sintoma. Não é dizer, não está doendo quando está. Não é dizer, não está ruim quando está ruim. É você saber que está doendo, que está ruim, mas você fala, eu ignoro isso, eu fico com a palavra de Deus, que disse que eu já sou curado, que ele já carregou na cruz minhas enfermidades todas, eu fico com a saúde de Deus, eu posso até vir a morrer, mas vou morrer chegando no céu dizendo, eu era curado, aquilo era mentira do diabo, morri de mentira. Parece uma coisa louca que eu estou dizendo para você. Ignorar sintoma é uma opção. Quem anda por fé, não pode andar por vista. Terceiro princípio, se você quer andar por fé, você precisa de rejeitar o seu entendimento próprio. O que é entendimento próprio? Entendimento próprio é você tentar servir a Deus de acordo com a sua própria opinião, de acordo com aquilo que você pensa que é o certo e que é o errado. Isso aconteceu no dia em que Adão comeu da árvore do conhecimento. No dia em que ele comeu da árvore do conhecimento, ele agora passou a ser independente de Deus e ele sabia o que era certo e o que era errado por si mesmo, por si só. Sabia. Agora não precisa mais de Deus. Uma das coisas que assola mais a vida do crente, a vida da igreja, é o tal do entendimento próprio. Eu acho, eu penso. Sim, a Bíblia diz, mas eu penso. Sim, a palavra do Senhor fala isso, mas eu entendo diferente. Ele é cheio de entendimento. Cuidado com o seu entendimento. Entendimento próprio foi o que levou homens de Deus à ruína. Vamos ver alguns exemplos? Lembra de Nadab e Abiú? A Bíblia fala que eles ofereceram fogo estranho. Por que ofereceram fogo estranho? Porque fogo é tudo igual, o Nadab falou. Abiú, fogo é tudo igual. Por que a gente tem que pegar? Os irmãos sabem, naquela época não existia fósforo, nem isqueiro. Você sabe disso, né? Então, qual que era a maneira que eles tinham de não ficar acendendo fogo todo dia? Eles tinham um fogareiro que nunca apagava. E tinha gente que ficava lá encarregado de manter o fogo aceso. Fora de Jerusalém tinha um lugar chamado Geena, que era o lugar que ficava aceso o tempo inteiro. Então as pessoas, quando elas iam cozinhar, elas iam lá no Geena, né, acendia lá, precisava acender a lâmpada, o que fosse, e voltava. Não tinha fósforo, tinha que buscar o fogo. Igual busca água, buscava o fogo. Quase compreendo o que eu estou dizendo. Só que Deus falou, o fogo aqui do santuário, vocês não podem buscar lá naquele outro fogo do Geena. Você tem que buscar esse fogo, é aqui onde eu estabeleci, no altar. Então, tinha um altar no tabernáculo que não podia apagar o fogo dele. A brasa tinha que ser constante. Então, era desse fogo que eles tinham que pegar para ir lá acender o candelabro, né, o altar de incenso, era desse fogo. Mas um dia Nadab falou, Abiú, estamos aqui perto do Geena, vamos pegar esse fogo aqui mesmo, rapaz. E Abiú falou, não sei não, mas Deus falou que tinha que ser de lá. Mas quem vai saber? Fogo é fogo. Quem é capaz de perceber um fogo e não outro fogo? Fogo é tudo igual. E pegaram o fogo da fonte errada. Só que Deus sabe que tem fogo e fogo. E Deus não aceita fogo que não é dele. Existe fogo de muitas fontes, inclusive do inferno. Mas não é fogo dele. Entendeu o que eu estou dizendo? Fruto de quê? Entendimento próprio. Morreram diante de Deus. O que, que Abraão fez com Sara um dia? Sara, aliás, Sara foi para Abraão, né? Abraão, Deus falou que vamos ter um filho, mas eu sou estéril. Faz o seguinte, pega a minha serva, você tem um filho com ela, e o filho da minha serva é meu. Vai ver, Deus quis dizer, foi isso. Vamos fazer isso. Abraão falou, será? Ah, tudo bem, Sara, vamos fazer. E fizeram. E gerou o quê? Ismael. Até hoje, dor de cabeça para ele. Ismael é o pai dos árabes. Até hoje. Tudo por quê? Porque a irmã Sara teve uma boa ideia. Que não era a ideia de Deus. Não dependia de fé. É baseado no seu próprio entendimento. Um dia a Bíblia fala, não estou lendo com você, mas crê em mim, é desse jeito. Um dia a Bíblia fala, Saul era rei de Israel. Deus falou para ele, Saul, eu quero que você vá e destrua os amalequitas. Naquela época era assim que funcionava. Portanto, não vamos discutir esse tópico. Vamos apenas entender que era assim. E Saul foi. Quando Saul chegou, Deus falou para ele, Saul, você destrói tudo. Tudo que você vê na frente, todo animal, bicho, planta, o que sobra, não sobra nada. Mas Saul chegou lá, ele destruiu tudo que era coisa abominável. Ídolos, altares. Mas tinha umas ovelhas gordinhas demais. Umas vacas holandesas. Uns bois zebus. Que ele falou, esse aqui não. Esse aqui eu não posso fazer isso. Esse aqui eu vou levar e vou oferecer para Deus no santuário. Um sacrifício. E a Bíblia fala que ele fez isso. Mas foi o que Deus mandou, meus irmãos. Foi fruto de quê? Conclusão própria dele. Ideia própria dele. A Bíblia fala que ele vinha andando e Samuel vem encontrar com ele. E você falou Samuel para ele, e aí, fez o que Deus mandou? E Saul falou, fez, tudinho. Samuel falou, e que barulho, balido de ovelha é esse que eu estou ouvindo? Que é isso? E Saul falou, não, eu quero agradar a Deus. Eu peguei o melhor para dar para ele. Entende? Muitos querem pegar o melhor da carne para dar para Deus. Mas Deus não aceita, é entendimento natural. Aqui em Goiás tem o homem da cobra. Já ouviram falar em homem da cobra? Quantos conhecem o homem da cobra aqui? Oh, muitos não conhecem. O homem da cobra é chamado de homem da cobra aqui na nossa região, porque ele carrega uma mala, uma cobra dentro, e ele chega numa feira, e ele começa a falar o que vai acontecer, tal, aquela coisa toda, tem uma cobra, vai falar, vai fumar, vai não sei mais o quê, e vai juntando gente, e ele vai falando, e aquele negócio todo, e mostrando, ele não abre a mala, ele abre e fecha, e vai mostrando uns pouquinhos, o povo curioso vai parando ali, no fim ele pega e mostra a cobra, não faz nada, e ele vende um purgante para cada um. E aí, tem irmão que fala, ei pastor, já pensou como a igreja iria crescer se convertesse um homem da cobra desse? Eu falei, homem da cobra tem que nascer de novo, virar homem do cordeiro. É o mesmo que falam. Já pensou se o apresentador fulano converter-se na televisão? Que pastor que ele não seria? Que pregador que ele não seria? E se o cantor Beltrano convertesse, o que não seria? Entendimento próprio. Deus não age assim. Isso não é o caminho de Deus. Essa é a ideia do homem, de que Deus precisa do fogo estranho para poder continuar queimando. Não precisa, Deus nem aceita esse fogo. Nem aceita isso. Esse é o entendimento da carne. Você quer andar no Espírito, querido? Você tem que rejeitar todo o padrão da carne. Qual que é o padrão da carne? O padrão da carne é a incredulidade. E como é que se expressa a incredulidade? Se expressa com esforço próprio, andando por vista e andando no entendimento próprio. Você quer saber o que é carne? Você quer saber se está na carne? Tem irmãos que às vezes ficam preocupados em discernir isso. Você quer ter discernimento do que é ser carnal? Só lembrar disso. Carnal é todo aquele que é incrédulo. Se é incrédulo, está no deserto. Se não crê na suficiência do poder de Deus no seu espírito, é carnal. E essa incredulidade é esforço próprio. Quem anda pelo esforço natural é carnal. Ele pode ser piedoso, tem uma aparência íntegra, mas é carnal, porque ele depende da força dele. E sabe, quem defende a força própria não precisa de orar. Quem depende de si não depende de Deus. Pastor, como é que eu sei se depende de Deus ou não? Eu tenho um aparelhinho chamado dependenciômetro. Ele mede dependência. E qual que é o dependenciômetro? É o tempo que você ora. Quem depende, ora. Quem não depende, não ora. Por que a gente jejua tanto na videira? Porque a gente depende, a gente sabe que não dá conta de fazer por nós. Você quer saber se depende ou não? Olha se você orou ou não. Observa se orou ou não. Também, quem anda por vista, carnal, é o Tomé. Eu não vou crer de jeito nenhum se eu não enfiar o dedo nas chagas dele. Espera aí, depois que você colocar o dedo lá, você não precisa de crer mais, né? Não é fé mais, não vai honrar a Deus. E é carnal aquele que depende do entendimento próprio, que caminha baseado no que acha lógico. Qual que é a grande praga no meio da liderança das igrejas? Entendimento próprio. É Davi que acha que a maneira certa de trazer a arca é no carro de boi. Mas entendimento próprio leva à morte, porque o carro de boi vai tropeçar, alguém vai tentar segurar a arca e Deus não vai aceitar. Entendimento próprio, pensamento próprio. Quanto entendimento próprio, quanta criatividade dentro da igreja humana, quanto professor Pardal existe nas igrejas, inventando algo novo a cada dia, sem depender de Deus. Eu quero aquilo que procede no Senhor, quantos querem também isso na sua vida. Eu quero caminhar de acordo com o padrão que Deus estabeleceu. Deus tem um modelo na sua obra. Deus tem um padrão na sua obra. Não há lugar para iniciativa humana na obra de Deus. Tudo é por Ele, por meio dEle e para Ele. Quantos dizem amém? Amém. Feche seus olhos. Pai, abre-nos o entendimento. Dá-nos compreensão nesses dias. Seja o Teu Espírito a falar conosco. Seja o Teu coração transferido para o nosso próprio coração. Dá-nos revelação e entendimento. Marca-nos, molda-nos com essa verdade, te pedimos. Em nome de Jesus. Amém.